Fecheiro 27, página 257, capítulo 20, diagnóstico. Joe Abernathy, sentado diante da sua secretária, olhava com o semblante carregado para o pequeno retângulo de cartolina que tinha nas mãos. O que é isso? Perguntei, sentando-me sem cerimónias na borda da secretária. Um cartão de visita. Entregou-me, divertido e irritado ao mesmo tempo. Era cinzento, de material caro, impresso com caracteres elegantes. Muhammad Ismael Shahbaz III, dizia a linha central. Embaixo, o endereço e o número de telefone. O Lenny? Indaguei rindo. Muhammad Ismael Shahbaz III? A diversão parecia estar a impor-se. O dente de ouro cintilou. Diz que não vai aceitar um nome de escravo. Quer reclamar a sua herança africana. De acordo, digo-lhe eu. E depois o quê? Pensas andar por aí com um osso atravessado no nariz? Não lhe basta ter o cabelo até onde o tem? Não. O Lenny quer dizer o Muhammad. Tem de ser 100% africano. Abanou a mão no ar em direção à janela. E eu disse-lhe: Olha à tua volta, rapaz, vês algum leão? Isto parece-te África. Encostou-se para trás, esticou as pernas e abanou a cabeça resignado. Não se pode falar com um rapaz da idade dele. Certo, mas de onde surgiu isso do terceiro? Bem, ele tem andado a falar da sua tradição perdida. Da história que lhe sonegaram e tudo isso. Como vou manter a cabeça erguida em Yale, diz-me ele, entre todos esses tipos que se chamam Cadwallader IV e Sewell Lodge filho, sem conhecer sequer o nome do meu avô, sem saber de onde venho? Joe bufou. Se queres saber de onde vens, rapaz, disse-lhe, olha-te no espelho. Do Mayflower é que não foi, certo? Voltou a pegar na carta com uma expressão relutante. Assim, decidiu recuperar a sua herança até à última instância. Se o avô não lhe deu um apelido, será ele a dar um apelido ao avô? Olhou-me com uma sobrancelha levantada e disse: O problema é que isso me deixa em dúvida. Agora terei de ser Muhammad Ismael Shahbaz filho. Para que o Lenny possa sentir-se orgulhoso da sua origem afro-americana. Tu sim tens sorte, Lady Jane. Ao menos a Bree não atormenta a tua vida perguntando quem foi o seu avô. A tua única preocupação é que se interesse pela droga ou se deixe engravidar por um qualquer irresponsável que depois fuja para o Canadá. Desatei a rir com ironia. Isso é o que tu pensas. Bem, e como estava a Escócia? Perguntou. A Bri gostou? Ainda lá está, à procura da sua própria história. Joe abriu a boca para dizer algo, mas um toque hesitante na porta interrompeu-o. Doutora Bernatti? Um jovem apareceu com a cabeça acima de uma grande caixa de papelão que segurava com a ajuda de um abdômen proeminente. Ismael para os amigos, disse Joe. Desculpe. O jovem ficou boquiaberto. Depois olhou desconcertado e esperançado. É a doutora Abernathy? Não, repliquei. O doutor é ele, quando se propõe sê-lo. Levantei-me da secretária, alisando a saia. Deixo-te entregue aos teus compromissos, Joe. Mas se tiveres tempo mais tarde. Espera um minuto, Lady Jane, interrompeu ele, levantando-se. Apoderou-se da caixa que o jovem trazia e apertou-lhe formalmente a mão. Deve ser o Sr. Thompson. O John Wicklow disse-me que vinha ter comigo. Prazer em conhecê-lo. Horace Thompson, sim, confirmou o jovem, pestanejando. Trouxe-lhe uma amostra, indicou vagamente a caixa. Sim, está bem, será um prazer dar uma olhadela. Mas creio que a doutora Randall, aqui presente, também poderia colaborar. Olhou para mim de relance, com um reflexo travesso nos olhos. Só quero ver se o consegue fazer com uma pessoa morta, Lady Jane. Fazer o quê com um morto? Inquiri. Ele meteu a mão na caixa e retirou cuidadosamente um crânio. Que bonito, disse ele, bastante feliz, fazendo-o girar de um lado para o outro. Bonito não era um adjetivo que eu associasse àquilo. O crânio estava manchado de um tom castanho sujo. Joe levou-o até à janela e observou-o à luz do dia, pressionando gentilmente com os polegares a borda das órbitas. Uma bonita senhora, acrescentou ele, dirigindo-se tanto ao crânio como a mim, ou a Horace Thompson. Bem desenvolvida, madura. Tinha entre 50 e 55 anos. Trouxe as pernas? Perguntou, voltando-se bruscamente para o jovem. Assim, aqui estão. Na realidade, temos o esqueleto completo. Provavelmente, Horace Thompson trabalhava para o médico forense que às vezes solicitava a colaboração de Joe, a quem levavam corpos encontrados no campo, já bastante deteriorados, para que ele pudesse dar a sua opinião profissional quanto à causa da morte. Este, então, parecia bastante deteriorado. Veja, doutora Randall, Joe depositou-me o crânio nas mãos. Diz-me se esta dama gozava de boa saúde enquanto eu examino os ossos das pernas? Eu? Mas eu não sou especialista forense. De qualquer modo, fiz girar lentamente o crânio nas mãos, observando os ossos, nomeando-os um a um mentalmente. Era um espécime antigo, ou tinha sido gasto extensivamente. O osso apresentava-se liso, com um brilho que os espécimes recentes nunca apresentam, manchado e descolorido por a ação de pigmentos existentes no solo. Pronto, está bem, fui virando o crânio nas mãos devagar, identificando todos os ossos mentalmente. Depois apoiei-o sobre o ventre, fechei os olhos e experimentei uma tristeza fugaz e uma oca sensação de surpresa. Mataram-na, disse eu, e ela não queria morrer. Ao abrir os olhos, vi que Horace Thompson me fitava com os olhos muito abertos e o rosto pálido. Devolvi-lhe o crânio com alguma timidez, perguntando: onde a encontraram? O Sr. Thompson trocou um olhar com Joe. Depois voltou-se para mim com as sobrancelhas ainda levantadas. Numa gruta das Caraíbas, informou. Estava rodeada de artefactos. Acreditamos que pode ter entre 150 a 200 anos. Como assim? Joe sorria de orelha a orelha, desfrutando da brincadeira. O nosso amigo, o Sr. Thompson, é do Departamento de Antropologia de Harvard, revelou. O seu amigo Wicklow, que me conhece, pediu-me que desse uma olhadela neste esqueleto para dizer o que pudesse sobre ele. Que descaramento teu, indignei-me. Imaginei que fosse algum cadáver não identificado, enviado pelo médico legista. Bem, não está identificada, disse Joe. E o mais provável é que assim continue. Remexeu dentro da caixa, cuja etiqueta dizia milho picked sweet. Vejamos o que temos aqui. E tirou cuidadosamente uma bolsa de plástico cheia de vértebras. Estavam as partes todas espalhadas quando a encontramos, explicou Horace. Ah, o osso da cabeça junta com o osso do pescoço, começou Joe a cantarolar baixinho, alinhando habilmente as vértebras em cima da mesa. O osso do pescoço junta ao... Não lhe ligue, disse o Horace. Só lhe dá mais força para continuar. E agora, escutei a palavra do senhor. Por Deus, Lady Jane, és um gênio. Vejam só isto. Horace Thompson e eu inclinámo-nos, obedientes, sobre a fiada de vértebras. O largo corpo do áxis apresentava um profundo sulco. A apófise superior tinha-se desprendido, e a fratura atravessava por completo o centro do osso. Partiu o pescoço? Perguntou Thompson com interesse. Sim, mas creio que há mais. Joe moveu o dedo pela linha da fratura. Veja isto. O osso não está simplesmente partido. Aqui desapareceu por completo. Alguém degolou esta dama com uma faca, concluiu com deleite. Horace Thompson fitava-me com uma expressão estranha. Como soube que a tinham matado, doutora Randall? Perguntou. Senti que o sangue me subia ao rosto. Não sei, disse. Simplesmente senti. É mesmo? Pestanejou várias vezes. Que curioso. Está sempre a fazê-lo, informou Joe, enquanto media o fémur. Mas geralmente é com os vivos. Tem o melhor poder de diagnóstico que já vi na vida. E como foi encontrada na tal gruta? Pensamos que se tratava de uma escrava, sepultada em segredo, explicou o Sr. Thompson, enrubescendo. E então dei-me conta da razão por que ele se sentira embaraçado quando nos perguntou qual de nós, eu ou Joe, se chamava Abernathy, a pessoa com quem ele vinha encontrar-se. Joe olhou de relance, mas voltou logo a dedicar a sua atenção ao trabalho em mãos. Não, não era escrava, disse Joe. Horace pestanejou. Tem de ser, assegurou. Os objetos que encontramos com ela eram de clara influência africana. Não, repetiu Joe. Deu umas pancadinhas ao longo do fémur. Não era negra. Mas, como sabe, pelos ossos. A agitação de Horace Thompson era visível. Mas eu achava que esse estudo de Jensen, as teorias sobre as diferenças físicas entre raças, foram rejeitadas. E ficou vermelho como um tomate. Mas as diferenças existem, corrigiu Joe. Se quiser pensar que brancos e negros são iguais, debaixo da pele, pode fazê-lo. Mas cientificamente não é assim. Os negros têm ossos de proporções completamente diferentes. Esta senhora era branca, caucasiana, não tenho dúvidas. Ah, murmurou Thompson. Bom, terei de repensar. Isto é, muito obrigado pela sua opinião, acrescentou. Fazendo uma pequena vénia, vimos-lo recolher em silêncio os ossos para a caixa e depois foi-se embora, parando à porta para nos fazer um breve aceno com a cabeça. Joe deixou escapar um riso assim que a porta se fechou. Queres apostar que a vão levar ao Rutgers para uma segunda opinião? Os académicos não renunciam facilmente às suas teorias, disse eu encolhendo os ombros. Eu sei porque vivi muito tempo com um deles. Joe voltou-se com um grunhido. Bem, agora que terminamos com o Sr. Thompson e com a sua defunta senhora branca, o que posso fazer por ti, Lady Jane? Respirei fundo. Preciso de uma opinião sincera, de alguém em cuja objetividade possa confiar. Não, retiro o que disse, corrigi. Preciso de uma opinião. E depois, consoante a opinião de um favor, talvez. Não há problema, assegurou-me. Opinar, sobretudo, é a minha especialidade. Diz então. Sou sexualmente atraente, inquiri. Os seus olhos, que pareciam caramelos de café, tornaram-se completamente redondos. Depois semicerraram-se. Mas Joe demorou a responder. Observou-me dos pés à cabeça com toda a atenção. É uma pergunta com rasteira, não é? Sugeriu. Quando eu responder, salta-me uma feminista pela porta a gritar porco machista e atinge-me na cabeça com um cartaz que diz castrem todos os machos chauvinistas, certo? Não, assegurei-lhe. Eu preciso é justamente de uma resposta machista. Ah, bom, de acordo. Retomou a sua inspeção enquanto eu me mantinha bem direita. Uma magricela branca com demasiado cabelo, mas com um belo rabo, disse por fim, e umas boas mamas. Era isso que querias saber? Sim. Abandonei a rigidez da minha postura. Era exatamente isso. Não é algo que possa perguntar a qualquer um. Ele fez o gesto de assobiar em silêncio e depois lançou-se para trás com uma gargalhada. Lady Jane, tens um homem em vista? O sangue subiu-me às faces, mas esforcei-me por manter a dignidade. Não sei, pode ser, pode ser. Pode ser uma ova. Por Cristo, Lady Jane, já era hora. Deixa de tretas, disse. Não fica bem um homem da tua idade e da tua profissão. Da minha idade, safada. Olhou-me astutamente. Ele é mais jovem do que tu? É isso que te preocupa? Não muito. O rubor começava a ceder. Mas há 20 anos que não o vejo. Tu és o único que me conhece há mais tempo. Achas que mudei muito desde que nos conhecemos? Olhava-o de frente, exigindo franqueza. Ele tirou os óculos para me observar. Depois voltou a pô-los. Não, disse. Mas ninguém muda, a não ser que engorde. Como não? Nunca foste às reuniões de antigos alunos? Quando vemos alguém depois de 20 anos, numa fração de segundo pensamos, meu Deus, como está mudado. Mas minutos depois, passada a impressão inicial, damos-nos conta de que é o mesmo de sempre, com alguns cabelos brancos e algumas rugas. Depois perguntou suavemente: é o pai da Brie? Levantei bruscamente a cabeça. Como diabo soubeste? Ele sorriu. Há quanto tempo conheço a Brie? Há 10 anos, pelo menos. Abanou a cabeça. Parece-se muito contigo, Lady Jane. Mas nunca lhe encontrei traços do Frank. O seu pai é ruivo, certo? E um bom pedaço de homem. Ou então tudo o que me ensinaram em genética é mentira. Sim, é verdade, confirmei, sentindo entusiasmo face àquela simples assunção. Não falava de Jamie com ninguém há 20 anos. O prazer de poder mencioná-lo livremente era embriagante. É grande e ruivo, um escocês. Joe voltou a dilatar os olhos. E a Brie está agora na Escócia? Assenti. É por ela que te devo pedir este favor. 2 horas depois, abandonei o hospital pela última vez. Depois de deixar uma carta de renúncia dirigida à direção e todos os documentos necessários à administração dos meus bens, até que Brianna fosse maior de idade. No último documento que entraria em vigência nessa data, deixava-lhe tudo a ela. Ao sair do estacionamento, experimentava uma mistura de pânico, pesar e regozijo. Estava a caminho.